dono do bar. Puxe uma moda e hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Portal do La Rocha. Faz uma semana eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. O menino vai machucar, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, olha que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Puxa, maninha! Aqui o sistema é bom. Faz uma semana eu tô te ligando, você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda e olha pra me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa.